Me conduzes, ó Senhor, ao átrio sagrado, camarás de santidade, onde o teu povo é amado. As paredes se levantam, o espaço é consagrado. Ali os sacerdotes trazem o que é mais elevado. Santo, santo é o teu nome, separado em ti encontramos lugar de adoração, onde a graça se derrama. No coração a paz se inflama. As medidas do templo com amor foram traçadas. 50 covados, a tua presença é anunciada. Vestes de santidade ao entrar no lugar, ministrando ao teu povo com a luz. Onde a graça se derrama, no coração a paz se inflama. Caminho do norte, caminho do sul, em tua presença encontramos o azul. Da porta oriental ao santuário, te adoramos, nosso Deus, em reverência e mistério. Santo, santo é o teu nome, separado em ti encontramos lugar de adoração, onde a graça se derrama. No coração me custe bitarta, piano, cipendo dos BPMs.